mensageiros não falham jamais. Deus envia e ele as bênçãos nos traz, resposta da nossa sincera oração. Seres criados por Deus com tanta perfeição, no céu rei de louvor e adoração, tem anjos pra lhe proteger, meu irmão. Anjos eu vejo voando em nossa direção, querubins com as suas espadas nas mãos, estão prontos pra contra o mal lutar. Eu posso ver serafins em suas mãos apenas, as braças do altar ele irá tirar. Olha ele aí, vai te purificar. Enxuga as lágrimas e leva ao céu, e os problemas do crente ele vem resolver. Anjos eu vejo voando em nossa direção, querubins com as suas espadas nas mãos, estão prontos pra contra o mal lutar. Eu posso ver serafins em suas mãos apenas, as asas do altar ele irá tirar. Olha ele aí, vai te purificar. Anjos eu vejo voando em nossa direção, querubins com as suas espadas nas mãos, estão prontos pra contra o mal lutar.